208, obrigado, CV, até a próxima. E Salvador, tá 3567, muito boa tarde, vai passando 2000 para o 300 Arbórea Leste. 3567, boa tarde, contato radar, para o nível de voo 300 via saída Arbono. Ok, via Arbono e quando possível elevo, agradece, o 3567. 3567, após 3000 pés, autorizado, direto elevo. 3000, direto elevo, 3567, obrigado. Está no ILS, passarela 2233. Passarela 2233, a minha torre em 1895. 1895, boa. Salvador, boa tarde, passarela 2233 ILS. Passarela 2233, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento no 60 graus, 079. Vai continuar e aguardando pista, passarela 2233. Na 6314? A 3014. Confirme a velocidade indicada? 250. Eles têm condições de manter essa velocidade até próximo de Duna? Afirma. A gente mantém a 6314, autorizado direto Duna, desça para 2000 pés, o ajuste no 093, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reparto estabilizado, chama a 6314. Afirmativo, direto Duna, confirmando 3000. 3000 pés, no chinelo 6314, reporte estabilizado. Afirmativo, Duna 2000 pés, 6314. Decoladas 28, chame controle Salvador Hino 20, décima 8, bom voo. 208, médico 9, bom. Oscar Golf e uniforme, autorizado cruzamento da 17. 59, boa tarde, contato radar, sou para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, São Bruno, mesmo caso. Esse 367 reduz a velocidade para 2.10 nós, é o número 2 na aproximação. Reduzir o 367. Passaria do 2233, no solo 29, táxi à direita, chama o solo 121, desce no mano. 219, vai direita, passaria do 1251, boa. Salvador, boa tarde, Azul 2791 no Quatango. Azul 2791, boa tarde, acione identificação, autorizado via chegada MAN, reporte no ideal de descida, o ajuste em Salvador no 013. Paciente desce via MAN, reportar ao ideal 2791. 567, no centro Recife, frequência 126.0, até 128.8. 960-288-3567, boa. Volta 3367. Volta 3367, desce via para 2000 pés, hoje estou altímetro no 0, no 3. Autorizado o sinal do procedimento LS, reporte estabilizado. Desce via, chama estabilizado. O Gol 620 pode prosseguir na descida? Gol 620, desça para o nível de voo 050. 050, Gol 620. Estabilizado na pista no 0. Lâmina 314, time 2, Salvador, frequência 98, decimal 95. 95, boa. Salvador, boa tarde, Celé, 6314, estabilizado, pista 0. Desça para nível de voo 060 na proa de Amão, de intercepta a chegada Amã. 060, proa de Amã. 5-0, com 7, autorizado, posta capital 1-0. Para 220 nós. Reduzimos 220 nós, Gol 620. Chai 6327, mantenha a ponto de espera. Teremos o último 6327. Sim, a gente mantém presente pro limitado pelo curso do localizador, Gol 620. A 3367, autorizado o sinal do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, chamada estabilizado. Voo no 620, desça para 4000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no 3. Descendo 4000, 1 no 0 no 3, no ajuste, voo 1620. Com 620, reduza para 2100 mais. Já está mantendo, senhor. Reduzindo então para 200. Passa 80, mete por nós. Só para interceptar o posto localizador, curva à direita para o 085. Posto estabilizado. Gente, direita 085, reportaremos estabilizado, Gol 1620. Júlio Azul 2791, não poderia coordenar, autoriza a proa de Duna, não? Ou no 659, chama de centro Recife, frequência 1 no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 25, 28, 35, decimal 1. Estabilizou 3367. 3367, chama de Torre Salvador, frequência 1 no 8 decimal 95. 895, obrigado. Salvador, tá 3367, estabilizado, ele é S da Uno Zero. Tá 3367, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre. Chana 6314, um solo 37, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. À direita, 219, 6314. Ramon, poderá estabilizado aí, ele é S-X-O. O Gol 620, prosseguindo descida, até 2000. Voo no 620, 2000 pés, autorizado descida para 2000 pés, o altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado. No 0 no 3, reporte estabilizado. Voo Azul 2791, desça via para 2000 pés, via chegada a Aman. Boa, ajuste ótimo, 1903. No desce via Aman, 1903, para 2000 pés, sim. Bom, 620 estabilizado no localizador, vem ALS. Bom, no 620 reduza para aproximação, chame torre 198 decimal 95. Autorizado final do procedimento LS que foi. 718.95 iniciando redução, com 1620. Bom, no 620, torre de Salvador. Na escuta, torre. Bom, no 620, continue a aproximação número 2 para pouso. Pois, senhor, já estamos iniciando a redução também, solicitado pelo conselho. Chané 6327, convido que agilize as manobras assim que autorizado. Afirmo, senhorita. O Chané 6327, autorizado alinhar e manter, preparando-se para decolar de imediato. Alinhe e manter 1-0, Chané 6327. Do 2791, foi autorizado o PROD Aman, onde interceptaria a chegada Aman. Confirme PROD TOC. A negativa é porque estamos desviando aqui de uma formaçãozinha aqui na nossa vaga, bem Aman. Do 2791, confirma quantas milhas efetuou de desvio? Mais 10 milhas no máximo. Pessoal, 121, décima 9. 19, onde intercepta a chegada Aman, dessa via 2010, hoje no 0 no 3. O desvio a toque, desce para 2000 no 0 no 3. Autorizado decolar, pista 1 no 0. Eu vou decolar para o Oxa 6327. 620, aguarde pista livre, o vento 170 graus, 08 nós. Tá, se escuta, Gol, 620. Uno 620, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 08 nós. Pouso autorizado na 1-0, Gol 620. Chané 6327, decolados 4-1, no chame controle Salvador em 1-2-0, décima 8, bom dia. Maria Rosa, obrigado, uma excelente tarde, feliz. Salvador, uma boa tarde, o Chané 6327, passa 1500 no perfil da São Bruno. O Chané 6327, contato radar na decolagem, suba via, sai da São Bruno para nível de voo 240. Sobe via 240, o Chané 6327. Chané 6227, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Manter 1-0, 6227. Uno 620, no solo 42, táxi à direita, chame solo 121, decimal 9, boa tarde. Direito 219, voo 620. 6227, autorizado decolar, pista no zero, vento no 70 graus, 07 nós. Livre decolagem, Colchonel 6227. Na 6227, decolado 44, chama o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, boa tarde. 6227, Chiné. Chiné 6227, contato radar na decolagem, suba via, saída São Voo 1 para nível de voo 360, saída São Voo 1, transição Tóquio. São Voo 1, 360, quando o seu voareiro, senhor? Sente, aguarde. Só o meu Delta até o Alfa, livre acionar, chame táxi. Delta até o Alfa. Receptor ILS 2791. Azul 2791 no chame Torre Salvador, frequência 198 decimal. 198 decimal 95. 1895, boa tarde. Guardião 06, vento 180 graus, 08 nós, reporte pronto para decolar, comprou a sul. Alô, boa tarde, azul 2791, no final do 10. Azul 2791, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ciente. Meia, Torre de Salvador? O avião 06 tem um estimado para iniciar a decolagem? 06, informa o trago na final pistão no 0, um ATR. Autorizado decolar com Proaçu, vento 170 graus, 08 nós. Linha 227 da Ocean, possível voar Doclo? Meu, aguarde, mantenha a escuta. Rio 2791, no caso receba no ticket, um helicóptero da Polícia Militar decolando em missão policial abaixo, autorizado pouso pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 08 nós. Visual que o helicóptero cruzou ali a curta, sente. Fora do solo, Guardião 06 já livrou, final do 1-0, aprovando o farol de Itapuã. Guardião 06, ciente, decolar 249, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 20806. Com o quarto a bordo do Papa Romeo Delta, Papa Romeo Delta Hotel Alpha, autorizado táxi via Papa, reporte para ingresso, P17. Passar para ingresso, Delta Delta. Reporte para o da barra. Reporte para o 06. Romeu Alfa, Alfa Charlie, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Para alinhar e manter, Alfa, Alfa Charlie. Delta Hotel Alfa, autorizado alinhar e manter, pista no 7. Alinhar e manter, pista no 7, Delta Delta. Solo 51, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita, chama o Delta Hotel Alfa, autorizado decolar, pistão no 7, vento no meio, 0 grau, 07 nós. Delta Delta Hotel Alfa, decolar 253, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, Delta Hotel Alfa. Comandou, muito boa tarde, o Papa Romeu Delta Hotel Alfa. Papa Romeu Delta Hotel Alfa, contato radar na decolagem, suba via saída Coral 1 no Bravo para nível de voo 100. Coral 1 no Bravo, 010 Delta Hotel Alfa. 100, nível 100. Corrijo, 100 Delta Hotel Alfa. Alfa Alfa Charlie, autorizado decolar pista no zero, vento no 40 graus, 07 nós. Iniciando Alfa Alfa Charlie. Alfa Vermelho. Estava passando através do Rio Vermelho, possibilidade de ascensão para 1000 pés e dar presente para o direto. Pro direto, aguarde 106, aguarde para ascensão para 1000 pés. Gente, pro direto, aguardando Vermelho. Na 6227, M Centro Recife, frequência 125 decimal 1, até 128 decimal 35. Cuno, secundária? 125 decimal 1, até 128 decimal 35. 128 decimal 35. 2835 secundária, obrigado, boa tarde. Torre Brasília, muito boa tarde. Perdão, Torre Salvador, muito boa tarde. Confere 2590, está na hotel para cruzamento da pista 1 no 0. 2590, autorizado o táxi via pista. Reporte alinhado e pronto, cabeceiro 1 no 0. Táxi via pista, confirme? Firmo, não atraso a reportar. Autorizado ingresso na pista 1 no 0. Reporte alinhado e pronto, cabeceiro 1 no 0. Confere 2590. Rosséria 2590, ciente, reforçará quando alinhado e pronto. Alfa Alfa Charlie, decolar 256, chame o controle, Salvador 120, decimal R, bom voo. 208, boa tarde, Charlie. Pré-autorizado pelo centro, nível 340. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Alfa, Alfa Charlie. Alfa Charlie, contato radar na decolagem, suba via saída Coral 1 no Bravo para nível de voo 100. Autorizado direita, Coral. Ciente, direita, proa de Coral, Alfa, Alfa Charlie. Não, não escuta. É chamado 2791, já que é o 2761, autorizado civil nível 340. Mas o 2761 é o plano que nós temos aqui, decolado de Feira de Santana para Campinas. Suba e mantenha o nível 340. Agora transfira centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Esse é 2545. 2.500 ou 2.700. Controle Guardião 06, está livrando sua CPR. 06, frequência livre para coordenação. Ascensão para 1 no meu pés. Para 1 no meu, Guardião 06. Capitão Golfo, Kilo Oscar, prossiga. Área 2590, Torre de Salvador. Na escuta, prossiga. Força Aérea 2590, devido à solicitação do controle Salvador, mais 3 minutos para autorizar a decolagem. Tá ciente, o 2590. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango Foxtrot para Romai, que passa 220 ao 160, ciente da informação Tango. Papa Tango Fox, Papa Mike, acione a identificação dessa via chegada Bonf para nível de voo 050. Sendo via Bonf para o 050, identificou o Foxtrot para Romai. Fox Trot, Papa Mike, prossiga. A questão é se seria possível uma vetoração para final da 17. Aguarde, Fox Trot, Papa Mike. Obrigado. Tamo Golfo Kilo Oscar, submantém nível de voo 105. Força Aérea 2590, autorizado decolar pista no zero, vento no meio, 0 grau, 089. Autorizado decolar pista no zero, grato, 2590. Torre, boa tarde, Janela 355, ponto de espera, pista no zero, Torre. Janela 6355, boa tarde, autorizado alinhar e manter pista no zero. Chama na Salvador agora, 1208. Grato por tudo, até a próxima. Mantenha a proa de decolagem até 4000 pés, após direita, eleva. Mantenha a reta até 4000, depois direita, direto, eleva, 2590, grato. Passou 2590, contato radar na decolagem. Sobre manter nível de voo 380. Sierra 2591, curva direita, direto Elefo. Iniciando curva direita, a partida presente, direto Elefo, 2590. Direto da GOV. Da GOV, grato. Delta Delta Alpha. Via 355, autorizado a decolar, sessão no zero, vento no 50 graus, 079. Eu decolar, sessão no zero, via 355. Boa tarde, é autorizado alinhar e manter, pista 1 no 0. Autorizado alinhar e manter 1 no 0, 4423. Decolar 205, chame o controle Salvador 1-20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde, chame 6355. Salvador, boa tarde, passageiro 2233, está em ponto de espera 90. Passageiro do 2233, mantenha ponto de espera. Curve à esquerda, proa 170. Romeu Alfa Alfa Charlie, sob vetoração, curve à esquerda para o 170. Esquerda 170, Alfa Alfa Charlie. Controle Salvador Batalha, Janeiro 6355. 6355, contato radar na decolagem, confirmando. Puxa 6355, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360 via saída São João no transição Mótico. 3-0 na seleção 1 no mote, no 6355. Azul 4423, decolagem autorizada, pista na 0, vento no 40 graus, 079. Livre decolagem, pistão na 0, 4423. Chaname 355, informação de tráfego, posição de 3 horas, afastado 19 milhas rumo sudeste, passando 070 para uma centena, Charlie 208. Desde o tráfego, Chaname 4423, decolando ao 08, chame o controle Salvador 120, 208, boa tarde. para 2000, o senhor autorizaria dar presente em ingressar para uma final da 17? Tango Foxtrot Papa Mike, mantenha o perfil da chegada. Temos decolagens com perfil de saída conflitante. Sente. O Vasco Mike então vai manter a chegada, aguardando o ILX para 10 Mike. Controle de Salvador, azul 4423, decolou na 650. 4423, contato radar na decolagem, subavia saída Arboruno, transição Elefa para nível de voo 360. Sobe ao 360 via Arboruno Elefa 4423. Papa Romeo Alfa Alfa Charlie, assuma a navegação na proa de coral. A 2 milhas sul de Salvador. Ciente, autoriza a proa direto e Ilhéus para o Alfa Alfa Charlie. Negativo, direto coral, Alfa Alfa Charlie. Ciente, Charlie, proa de coral. Doutor Xamé, 635, já cruzou o nível 1900? Queria confirmar quanto tempo vai manter a proa? Xané 6355, 15 milhas, sudeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Leda. Quando Leda, o Xané 2233, decolado aos 1-0, time controle no 20 decimal 8. 08, parceiro 2233. Eu sigo, acho que é Mike Hank. Eu faço 4 para acionamento. E pressionar, chame táxi, acho que é Mike Hank. Vou entrar táxi, né? Salva táxi para nível de voo 160. Sobe via para o 160, parceiro 2233. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 69 no 8, ciente da Uniforme, cruza 210 para 150. Azul 69 no 8, desça via chegada bom mediano para nível de voo 050. Conta, confirmando a cena de identificação. Descendo via bom mediano no nível 050, Azul 69 no 8. Série 2590, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0 até 128 decimal 8. Vai chamar agora o Centro Recife 1260, 1288, Graça, Salvador, por tudo, até a próxima. Controle, o Fox Mike estabilizado por ILS. Papa Tango Fox, Papa Mike, chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, Papa Tango Fox Trot, Papa Mike, transfere e passou o externo baixante a casa. Gente, eu tô Fox Papa Mike, avistado, pouso autorizado, pistão a zero, vento no 70 graus, 07 nós. Pouso autorizado a zero, Fox Papa Mike. Torre Salvador, boa tarde, gol no 097, ponto de espera da 10. Na 097, mantém ponto de espera, pistão a zero. Mantém ponto de espera. Como transição batata? Vamos passar. Muito grato, parceiro 2233. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, corrigindo o Fox. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, sendo identificação, desça via chegada a mão para nível de voo 060. Quem ficou 060 na mão, Romeu Bravo Oscar? Delta, Hotel Alfa, serviço radar encerrado, 51.1 milhas sudoeste de Salvador, chame controle Delta, frequência 120.1. 120.1, Delta Alfa. Ele mantém pistão no zero. Ele mantém no zero, voando no 097. Tango Fox Papa Mike, sola 1-4, libera a direita, via taxi e Eco no 2-1-9. Libera a Eco no 2-1-9, Mike. 2-2-3-3, aguarde. Mike Yankee, a linda cola, pista 97, 160 graus, 079. A linda cola, nossa, Mike. Voo 097, decolagem autorizada, pista 90, 160 graus, 0619. Autorizada decolagem 10, voo 097. Afirma, 160 graus, 0619, acho que é mais quente. Controle de Salvador, 1208. Controle de Salvador, 1208, voo 097. Salvador, boa tarde, voo 097, saída Arboruno, passa 1500. Voo 097, contato radar na decolagem, sua via saída Arboruno, transição Elefa, para nível de voo 360. 360 na saída, voo 097. Controle 2233, passarei do motorizado, voa WhatsApp. Sente Grafton. Se é autorizado, WhatsApp ou Elefa, por gentileza. Patango Golf Kilo Oscar, serviço radar encerrado, 57 milhas oeste de Salvador. Chame, mantenha nível de voo 01. 1-0-5, chame Centro Recife, frequência 1-2-6-0, até 1-2-8-8 para informação e alerta. Mantém de voo 1-0-5, chama 1-2-0-2-8-8, Golfo de Oscar. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Oscar, Mike Yankee. Caso do Salvador, 1-6-2-0, Centro Uniforme, boa. Colado Salvador, corredor Axé, 1-1000 pés, o ajuste do ótimo 1-0-3. Gente, é autorizado direto, seu Manati? Autorizado, direto, Manati. Gente, vou para Pitipó. Manati, Manati, Oscar Mike Yankee. Você não escutou do controle. Aperta. 4423, chame se antecipa, frequência 126 decimal 0, até 128 decimal 8. 1260-1288-4423, boa tarde. Piscina 5, sim, chamou? Afirmo, pronto, no ponto de espera. É linda a cola, piscina 0. Vento no 50 graus, 0619. Autorizada a linha de colagem imediata da 10, 3155. Bono 099, suba via, saída de São Alvoruno, transição aliança. Sobe via, Bono 097. Bono 097. Bono 097. 918, desça via, chegada com médio no para 2000 pés, hoje foi ótimo que nós 093, autorizado final procedimento ILS X-ray, reposta estabilizado. 2000 pés, com médio 1, vai chamar estabilizado no X-ray, azul 698. Xané 6355, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. 251, alterna 128 ou 35, Xané 6355. 32233, direto Barreiras, submantendo o de voo 160. Direto Barreiras, muito obrigado, senhor. Sobe e mantém o 160, passarela 2233. Quebec para cruzamento, Fox Papa Mike. Autorizar o cruzamento para até o hangar da Vista, está na frequência livre. Sim, a gente fica cruzamento. Mike. Minha telefone foi repasso estabilizado. Minha chegada até 2000-1093, vamos ver para voz, passará. Salvador, boa tarde, Altã 4778, ponto espera pronto. Altã 4778 ali, mantém pista no zero. Mantém no zero, 4778. Trotimento no zero, 1-3, via chegada a mão. Até 3000, no 0-3, vamos ver pra base. São 3155, decolada às 21, chame o controle, Salvador 120, décima 8. Uma boa tarde, 5. Isso, mantendo 090, Charlie 208, sentido contrário. Turbo Azul 6908, passando duna estabilizado. Papatango Oscar Golf Sierra, contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador, voe na proa de Bomed, recebe a chegada a Bomed 1. 6908, complete final do procedimento LS X-ray, chame torre 198 decimal 95. 1895, Azul 6918. Controle, boa tarde. 3155, Sanvo 1. 3155, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 320 via saída Sanvo 1 na transição Mótiva. Sanvo 1, Mótiva via 320, 3151. De 6908, 7 milhas estabilizadas. Azul 6908, continua na aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre 6908. Meu Bravo Oscar, reduza para aproximação. Tráfego à frente com uns 80 nós de ground. Senta, meu Bravo Oscar, tráfego à frente 5 minutos. Então, a gente vai gerar para o 97. Então, meu Bravo Oscar. Romeo Alfa, Alfa Charlie, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador, chame controle Léo, frequência 120, decimal 1. Azul 6918, avistado pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 059. Livre pouso 90, azul 6918. Joinha 0288, plano 097. Primeira nave chamou o controle, 4778. Afirmo, 4778. É 4778, contatada na decolagem, suba via saída da Puca, atenção ao fundo do uniforme, para nível de voo 330. Saída Puca, via para o 330, 4778. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 95, uma boa. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Livre da coordenação, Oscar Mike Yang. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Romeo, Romeo Bravo Oscar, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Aguarda, na sessão gira para 197, uma segunda presente. Ok, sim. Cancelado 1025, abandone o final do 90 com curva à esquerda. Base pela direita do 97, reporta para girar a base. Romeu, bravo, Oscar. Está liberando a aproximação do 90, prosseguindo para a base pela direita do 97.